minha rica mariquinha. Minha rica mariquinhas, nem por isso me trouxestes um ramo de camarinhas. Um ramo de camarinhas, fostes ao Senhor da Pedra, minha rica mariquinhas.